Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. É o início da Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo e muito mais na antena da SBSR. Para me acompanhar na Floresta Encantada, tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos a Floresta Encantada de hoje, precisamente com uma proposta tua. Abrimos com o quê? Ouvimos Beverly St. Marie, mais conhecida por Buffy St. Marie, a canadiana nativa e mulher dos sete ofícios, está ligada às artes visuais, ao ativismo, à educação e também é uma compositora de renome no Canadá e não só, alargou-se além fronteiras. Ouvimos o tema Is a Keeper of the Fire, do álbum de 1969, dezembro de 1969, o álbum Illuminations. Muito bem, Buffy St. Marie no arranque da Floresta Encantada. Eu sigo agora para o álbum Odyssey and Oracle, o segundo disco dos Zombies, um dos álbuns psicadélicos de referência, um dos álbuns britânicos psicadélicos de referência. Infelizmente, quando o álbum saiu, os Zombies já se tinham separado e talvez também por causa disso o álbum caiu um pouco no esquecimento. Foi recuperado muito mais tarde, no final dos anos 90, também quando os Zombies regressaram aos palcos. Vamos ouvir a faixa que abre Odyssey and Oracle, um dos álbuns psicadélicos mais celebrados de sempre. Vamos ouvir agora Care of Cell 44, os Zombies, em 1968. A Floresta Encantada, primeiro com os Zombies em 1968, num dos mais celebrados discos da pop psicadélica britânica, o registro Odyssey and Oracle. Escutámos a faixa Care of Cell 44 para os Zombies, uma banda que, curiosamente, a Ana Farinha chegou a ver ao vivo. Ana? Vi os Zombies ao vivo em Birmingham. E foi interessante ou foi só... Foi bom? Foi uma espécie de concerto do Inatel em Inglaterra, porque na realidade eu era a pessoa mais nova que estava lá. Mas chegaste a falar com um deles? Cheguei a falar com eles, sim. Okay, okay. São pessoas super acessíveis, dos seus 70 anos, pois. Mas que deram um concerto à medida da idade deles neste momento. Uhum. Muito bem. Depois dos Zombies, na Floresta Encantada, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar agora? Uma banda do Missouri que gravou este álbum entre novembro de 1969 e maio de 1970, um álbum que não viu a luz do dia até a Número Grupo pegar neste álbum. O álbum que eu tenho aqui, White Eyes, é um álbum homónimo que saiu em 2015 por esta editora Número Grupo, como disse, que é uma editora que anda a dar bastantes cartas nas reedições. Sim, e também em muitas private press. Muito bem. Vamos agora ficar com uma banda do krautrock, do rock alemão dos anos 70. São os Agitation Free, banda formada em 1967. Vamos até ao segundo disco desta banda de krautrock, editado em 1973, simplesmente Second. E vamos ouvir a faixa First Communication. São os Agitation Free na Floresta Encantada em 1973. A Floresta Encantada, e com dois momentos de krautrock nestes últimos minutos. Primeiro, estivemos com os Agitation Free em 1973 para o segundo álbum da banda alemã, simplesmente Second. Escutámos a faixa First Communication. Depois dos Agitation Free, uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que passou a seguir? Ouvimos os Guru Guru, uma banda que eu não gosto especialmente, mas esta música é a melhor música dos Guru Guru. Para ti. Para mim, claro. E ouvimos o tema The Girl from Hirschhorn, do álbum Dance of the Flames, de 1974. Vamos ficar agora com uma banda formada em Brooklyn, em Nova Iorque, em 1967, mas que depois foi viver para a Alemanha em 1969. Vivia numa comuna e era aí que compunha e gravava. Estou a falar dos Sweet Smoke, uma banda que misturava rock psicadélico, jazz, prog. E em 1970 editaram o seu álbum de estreia, Just a Poke, um disco só com duas músicas. E vamos ouvir uma das faixas deste registro, de Just a Poke, o tema Baby Night. Ali pelo meio, atenção, há um momento em que os Sweet Smoke vão buscar uma sequência do Soft Parade dos Doors. São então os Sweet Smoke, em 1970, com o tema Baby Night. Viagem até 1970 na Floresta Encantada com os Sweet Smoke, no disco de estreia Just a Poke, um álbum produzido por um nome essencial do krautrock dos anos 70, o engenheiro Connie Plank, Conrad Plank. Escutámos a faixa Baby Night, então, para os Sweet Smoke, que é, aliás, o lado A completo deste registro de 1970. Entretanto, estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada de hoje e para o fim fica uma música escolhida pela Ana Farinha. E Ana, vamos encerrar com o quê? Vamos encerrar com mais uma banda alemã, desta vez de Bona, os Electric Sandwich, que são uma banda de estudantes formada em 1969 e que em 1972 lançam este álbum, um álbum homónimo, Electric Sandwich, que aparece no catálogo da Brain Records, uhum. que na altura lançou imensas bandas ligadas ao crowd rock e ao jazz e ao prog também. Uhum. O tema que vai encerrar é o tema China, um tema instrumental da banda Electric Sandwich de 1972. Electric Sandwich a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. We'll be right back.